Eu confio, nunca me deixes confundido. Livra-me, ó, pela tua justiça, minha rocha, minha fortaleza. Inclina, Senhor, os teus ouvidos. Sê a luz nos meus caminhos. Tira-me da rede escondida. Em tuas mãos minha vida abriga. Eu me alegrarei na tua bondade, pois conheces minha aflição. Em teu amor há segurança, tua presença é minha salvação. Angústias têm me consumido, mas confio, Senhor, em ti. Os meus inimigos me cercam, mas em ti sempre eu vivi. Mesmo em meio à opressão, eu clamo pela tua mão. Faz resplandecer teu rosto, me salva, Senhor. Teu amor para os que te temem, ocultas na tua verdade os que em ti esperam e creem. Eu me alegrarei na tua bondade, pois conheces minha aflição. Segurança, tua presença é minha salvação. Esforçai-vos, ele fortalecerá aqueles que em ti esperam. Em ti, Senhor, eu te entregarei.